alegria entra no ar. No ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Oi, gente. Já cheguei. Tô aqui. Eu tô falando que eu cheguei. É, a partir de agora, Maurício Fares. E vamos pro nosso encontro. Eita, você que tá aí com o radinho ligado, ó, aumenta o volume. Você também que tá me ouvindo pelo computador. Daqui um pouquinho, nós vamos ter muita coisa boa, muita música bonita. Ih, você sabe como é que é o programa, não é? É já que eu vou ter aí Márcia Ferreira, The Righteous Brothers, Dudu Kidalvan, João Neto e Frederico, Whitney Houston, Léo Magalhães. Olha, são músicas... Eita, mas tá bonito mesmo hoje, viu? Tem cada uma daquela de arrancar pica-pau do oco. E a carta destaque também, é já que eu digo aí qual é a carta destaque que nós vamos atender. Mas então, pra começar, é bom mesmo curtir aí a Márcia Ferreira pegando fogo, não é? Então, vai, olha, para o fã-clube da Márcia Ferreira. Todos vocês aí, meu amigo Clodoaldo Dantas, com a família Dantas. Márcia Ferreira pegando fogo. Roda lá, menino! Rapaz, essa carta de destaque de hoje é danada, viu? Eu tava lendo aqui, ó. É a carta da mulher sem sorte de Salgueiro, no Pernambuco. Ah, Salgueiro, Pernambuco. Eu conheço. Eu acho que já passei por lá, já sim. Já passei por Salgueiro, sim. Então daqui um pouco, viu? Eu vou trazer essa história. Eu tava lendo aqui. É danada a carta da menina, viu? Alô, mulher sem sorte, Salgueiro, no Pernambuco. Já, tá? Mas agora é trazer música. Agora vamos rodar aí The Righteous Brothers, Unchained Melody. Oh, música linda. É do gosto, o outro lado da vida, né? Então vamos lá, vamos rodar. Vamos, solta a música, menino. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Meu amigo Gerry Rossi, ele que é lá de Boa Vista, em Roraima. Ele, na verdade, ele é de Mucajaí. Mas o Gerry, ele trabalha como locutor também na rádio lá em Boa Vista, em Roraima. E é cantor, tem vários discos gravados. Eu tô esperando até hoje você mandar o seu disco aí pra começar a rodar aqui no programa, viu, cabra? Tu não mandou, né? Você já viu, cada vez que demora... mais tempo demora para me passar aqui também, mostrar o seu trabalho para o resto do Brasil, viu? Você não manda logo o seu disco não para você ver. Mas o Gerry Rossi, ele me colocou aqui, fez uma postagem, e uma frase até meio pesada, meio braba, né? Tem pessoas que não possuem uma língua dentro da boca. Na verdade, eles têm uma anaconda. Anaconda, vocês sabem o que é, né? Aquela cobra enorme, gigantesca. Quer dizer que tem pessoa que é tão venenosa que não é uma língua, não. É uma anaconda dentro da boca. E, Gerry, o trem aí tá feio pro lado de quem tem desses linguarudos, principalmente, né? Não tá bom, não. Não tá fácil, não. Mas manda seu disco aí, viu, menino? Manda aí que eu quero rodar aqui no programa, tá bom? E agora, do Duque Dalvan, uma dobradinha, né? Do Duque Dalvan, Mulher Maravilha. Depois uma tentativa que eu fiz aqui de gravar essa música que eu gosto muito, Amor de Violeiro, Maurício Fares. Então roda as duas aí, menino, vamos lá, vamos lá. Ser a cama que ela deita, eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado. Na face da terra eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou pobre coitado. Mulher Maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Revelo cantando, cair nos seus braços. Para Deus eu peço. Praia, bronzear seu corpo, eu queria ser grãozinhos de areia. Pra colar no corpo da mulher mais linda e ver bem de perto um corpo de sereia. A mulher

tinha umas frases interessantíssimas. E o meu amigo Davi Ataíde, ele mandou para mim aqui uma frase do Mário Quintana. Olha, com o tempo você aprende a gostar mais de você, a cuidar mais de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo não é ficar correndo atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim para que elas venham até você. Lindo, né? Legal. Gostei, Davi Ataíde. Mais uma das frases do imortal Mário Quintana. Muito bom, muito bom. E muito bom mesmo é acordar a música. E daqui um pouco tem a carta destaque, viu? Agora vamos trazer aí os Fevers, Guerra dos Sexos. Roda lá, menino. Mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. É, gente, mês de abril tá se acabando e tá aí chegando a Copa do Mundo, né? Mas aí de novo o Brasil vai parar. Mais uma vez vai parar. Caramba, que coisa, né? É triste a gente pensar que esse ano de 2014 praticamente não vamos ter aqui produtividade nenhuma no nosso país. Aí, primeiro, né, carnaval, agora Copa do Mundo, daqui um pouco vem a eleição e pronto. E ninguém faz nada. Ninguém faz mais nada. É lamentável. É por isso que a gente não sai desse terceiro mundo. Enquanto a gente não criar uma mentalidade, uma consciência de que é com trabalho e com estudo que a gente progride, não adianta ficar aqui. A gente sempre vai... E principalmente com políticos decentes e honestos. Sem essa politicagem vagabunda que a gente tem aqui, que só sabe ficar roubando e tirando proveito, né? Fazendo as coisas em proveito próprio. E o povo que se lasque, o povo que se dane. Isso me deixa revoltado, me deixa injuriado, viu? Mas deixa mesmo. Olha, vamos deixar de falar disso, vamos rodar é música. João Neto e Frederico, Hoje Eu Quero Te Amar. Hoje eu quero te amar. Roda lá, menino. Aô, João Neto e Frederico. Meu amor, me espere e vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar. Põe um vinho no gelo. Vocês, vai. Hoje eu... Gosto pra eu te beijar. Usa aquele perfume pra me dominar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. E avisa a tristeza que hoje não dá. Nem tudo se acabe. Então, galera, vai! A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Quero ver, vai. Prepare o jantar, põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me dominar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Ó, galera, vai vocês. Hoje o quê? A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor. uma coisa aqui agora e eu fico imaginando, puxa vida, mas como tem razão que isso me acontece com muita frequência. Olha, você quando está dormindo, né? Você tem aquela súbita sensação de que você está caindo enquanto dorme. E sabe o que, que é isso? É a maneira do seu cérebro te acordar porque você tinha parado de respirar. Olha, eu não sabia desse detalhe. Agora que eu estou lendo isso aí, e eu estou analisando que é uma grande verdade, porque isso me acontece com muita frequência. Eu tenho um pouco de apneia, dificuldade de respirar, e o nariz entope quando eu estou na posição horizontal. Quando eu estou em pé, não tem problema, não tem entupimento no nariz nem nada. Mas basta eu deitar, ficar na horizontal, e aí o meu nariz entope. Então eu paro de respirar, e vem aquela sensação de que eu estou caindo. Então isso aí é o cérebro da gente acordando para que a gente volte a respirar. Interessante, viu? Tá aí, gostei dessa aí. Gostei mesmo, viu? Não sabia desse detalhe. Olha, 67 anos e a gente cada vez vai aprendendo coisas novas. Olha a Whitney Houston, que voz, hein? Era um coral de anjo a voz dessa mulher. I Will Always Love You é o tema do filme O Guarda-Costas. Ei, roda lá, menino. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And thank you. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas. Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Meu Deus, acabei de ler uma notícia aqui agora que me deixou escandalizado e horrorizado. Que dois ex-governadores estão se unindo aqui em Brasília para formar uma chapa para concorrer contra o atual governador Agnello Queiroz. E sabe quais são os dois ex-governadores? Olha só que absurdo. Arruda e Roriz. Meu, que... Olha, não tem mais, não dá para acreditar mesmo em classe política. Não tem como você fazer fé e acreditar que existe um político decente e honesto nesse país. Uma chapa com Roriz e Arruda juntos? Para, faça-me um favor. Eita, Brasília realmente está sendo esculhambada no resto do Brasil e do mundo. É por causa dessas palhaçadas. Essa aí é mais uma que não faz sentido. Não é possível que isso que eu estou lendo aqui seja verdade. Não é possível. Eu estou achando que é 1º de abril, não é? Não é possível que seja 1º de abril. Ah, falar em 1º de abril, essa música eu vou rodar agora. Léo Magalhães, 1º de abril. Roda lá, menino, roda. Foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que eu dei mostrado seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada e eu já te esqueci. Você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. caminho pra seguir. É de ser outra pessoa, ou caso parecido. É de ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu, você também assumiria. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Olha, agora nós vamos conhecer uma história danada, viu? É, nós vamos trazer a nossa carta de destaque. Então prepare-se, aumente o volume do seu rádio, chega para perto aí do computador, aumenta o volume do computador também, tá bom? Então, solta a vinhetinha aí da carta de destaque, menino. Vamos nessa. E agora, a carta de destaque do ouvinte. A carta é da mulher sem sorte de Salgueiro, Pernambuco. Ela diz aqui: olá, grande Maurício Fares, está tudo bem? Ô, menina, eu não estou mais grande não, já estou diminuindo. Já encolhi 5 centímetros, mas deixa de brincadeira. Olha, Maurício, tem pouco tempo que eu descobri o teu programa, mas eu sou sua fã incondicional e tenho inveja daqueles que tiveram a oportunidade de te curtir quando você trabalhava na Rádio Nacional do Amazonas. É isso? Não, menina, era a Rádio Nacional da Amazônia. Mas tudo bem, vamos em frente. Maurício, eu sou uma mulher sem sorte na vida e principalmente no amor. Eu estou com 25 anos e já fui casada por 2 vezes. A primeira foi com 16 anos e durou apenas 4 anos o casamento, porque o marido era ruim demais para mim e vivia bebendo e me batendo. Até que eu cansei de ser maltratada e dei parte dele. Ele foi preso e depois que soltaram, eu me separei dele. Felizmente nós não tivemos filhos. Aí apareceu um outro rapaz que eu julgava ser um bom homem. Mas era um engano, Maurício. Depois de 2 anos vivendo com esse rapaz, eu vim a descobrir que ele era gay. Eu quase que dizia que ele era viado. E o que tem que dizer que era viado? É, todo mundo fala isso mesmo, né? Então, credo. Mas ó, eu tô brincando com uma coisa séria. Desculpa, tá? Aí eu vim a descobrir que ele era gay e que gostava de outros homens. Imagina a minha decepção, Maurício. Um dia eu tive que sair para ir visitar a minha mãe, que mora num bairro distante de casa. Ele só chegava em casa à noite, né, porque trabalhava fora. Então eu liguei para ele e disse que talvez fosse dormir na casa da minha mãe, pois ela não estava se sentindo muito bem e eu iria fazer companhia a ela. Então ficou tudo certo, Maurício. Só que ao chegar na casa da minha mãe, meu irmão tinha levado ela para o hospital e ela tinha ficado internada sob observação. Aí então eu resolvi voltar para minha casa. Só que eu não telefonei avisando. Quando eu cheguei lá, que abri a porta do quarto, levei o maior susto ao ver o meu marido saindo do quarto com o lençol enrolado no corpo e ao lado dele um homem bem mais velho, de cabeça branca, enrolado numa toalha. Eu perguntei o que era aquilo que estava acontecendo. Aí então ele me disse que era o que eu estava vendo mesmo e que não precisava explicar mais nada. Maurício, eu saí desesperado, chorando pela rua fora, sem destino. Olha, estava tudo fechado porque já era tarde. Aí eu sentei num banco da praça, no maior desespero, sem saber o que fazer. Quando meu marido chegou no seu carro, e aí desceu e me pediu perdão, dizendo que era para eu voltar para casa e a gente poderia conversar com mais calma. De tanto ele insistir, eu concordei e então fomos para a nossa casa. Olha, Maurício, ele me tratou com todo carinho e disse que infelizmente esse problema dele era desde criança, que ele tinha atração por homens e tinha que ser velhos. Meu, hein? Eu disse a ele que foi uma maldade dele não ter me dito nada, pois que eu aí não teria ido viver com ele. Eu disse que no dia seguinte iria embora dali e que nunca mais ele me procurasse. E assim eu fiz, Maurício, e fui embora para casa da minha mãe. Por isso é que eu te digo que sou sem sorte no amor e na vida, Maurício. Eu acredito que nunca vou arrumar alguém para viver do meu lado. Alguém que seja sério, honesto e que seja homem de verdade. Xiii, menina. Que desencanto é esse, hein? É, mas é que infelizmente você foi vítima de dois relacionamentos desastrosos e você ainda é muito nova, né? Mas nem por isso você deve deixar de acreditar que pode ser feliz, sim. Pode sim. Olha, não vamos ficar traçando parâmetros entre um e outro relacionamento, mas o primeiro realmente foi desastroso, porque o homem que bate em mulher é o pior covarde que existe. E foi muito bem feito você ter dado parte dele e ele ter sido preso. Agora, já o segundo, não é fácil realmente chegar em casa e ver o marido pelado ao lado de outro homem. Aí é dose para elefante. Não pelo fato de ser com um homem, poderia ser muito bem com outra mulher, mas pelo fato de você estar sendo traída dentro da sua própria casa. Olha, gente, traição é uma coisa que eu não admito de forma alguma. Ninguém é obrigado a viver ao lado de alguém se não sente mais nada pela pessoa. Mas viver uma vida dupla, aí é ser muito cretino e bandido. Ora, porra, se não gosta mais, é só dizer para a pessoa: olha, não dá mais, tchau e benção, vou-me embora. É muito mais decente e bonito assim que ficar botando o chifre nos ossos, não é mesmo? Menina, esses desencontros acontecem, mas nem por isso a gente deve se desiludir com as pessoas e com o mundo. Tudo na vida, na nossa vida, é um aprendizado. A gente tem que estar preparado para sair sem, para cair 100 vezes e se levantar outras 100. Deve sacudir a poeira, dar volta por cima, estufar o peito, levantar a cabeça e seguir em frente. É certo que tem muita gente vagabunda, mas também tem muita gente boa e gente direita que respeita e que se preocupa em agir decentemente. Não fica desesperada pelos acontecimentos, não, menina. É certo que você... qualquer um ficaria abalado, né? Que esses acontecimentos acabam abalando a confiança da gente. Mas certamente vai aparecer alguém na sua vida que vai te fazer muito feliz, que vai te devolver toda a confiança e fé no ser humano. Acredite em você e na sua fé, e você verá que logo, logo, tudo que você passou será realmente um episódio do passado. É, menina, acredite que vai dar certo. Seja feliz, acredite que vai dar certo. Segura na mão de Deus e vai, que vai dar certo. Quem vai cantar pra você é o Cleito Aguiar. Segura na mão de Deus. Roda lá, menino. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa